Roça da Saudade. Mas passa a nave do amor no infinito, e aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicha um papo legal, informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Uhul! Do que meu próprio grito. Já começando a nossa sexta-feira. Vamos nessa! Caribe Show! Eu vou encontrar uma espaçonave do amor do infinito. Aí, Dori! E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicha um papo legal, informal. Isso é uma praça agora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Tem que encontrar outro alguém tão sincero como eu. Busco sim e hei de achar. Ando parece. Atenção, Luciano, dá um chega. Atenção, Luciano, da carroça, dá um chega. Sem rumo pelo da nossa separação. E tentei em vão evitar. A vermelhinha, quem tão só estiver por aí procurando um alguém. Estou aqui e aqui. Estamos aqui começando essa sexta-feira. E claro, você já chegando, já curtindo a saudade de luxo aqui pelo Caribe Show. E a gente, claro, já gravando o CD do Homem do Alô, pra você curtir as melhores da saudade. DJ Tom! Minha amiga Morena já está na área, né, Morena? Uma Morena sempre tem que ter uma loura, né? Tanto parece um vagando sem rumo pelo ar. Saudade da minha pipoca. Extração da nossa separação. Olha a pipoca. E tentei em vão evitar. Quem então só estiver por aí do jeito que a gente está.

vez. DJ Tom. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Oi. No alto da serra. E aí, cabeludo? Eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. E tá chegando o aniversário do DJ Josias. Coral. É. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Tô passando uma saudade aqui gostosa. Logo em seguida tem o Toninho, tem o Frangínia e tem o DJ Josias pra sacudir o Caribe Show até 5. No alto da serra eu fiz essa canção de amor. E as feras da saudade. Falar dos nossos momentos. Hoje tá no benço, né? E nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. DJ Tom. E aí, Rica? Quando florescer, mas logo amanhecer. DJ Tom. Você minha vida. Ela não sai daquele grupo. Meu bem, eu te amo. Você é doido, não é um tempo. Quando acontecer, mas logo florescer. Quero a vida normal. Meu amigo legal. E tudo, tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. E aí, meu bem? Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Aí, Pantera, aquele bife com arrozinho agora, hein? Pois é, né? Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e positivo. DJ Tom. E aí, Caribe? Você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Sua. Quando você foi embora, de tristeza. Meu amigo Marconde já na área. Um abraço pra você, viu, Marconde? Chorando. Oi. Em meu quarto me tranquei. E a saudade? Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Direto dos Campos Marajoara para a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Eu te amo. Aí, Rica, a volta do anzol. Sente só. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Veja só, veja só, hoje eu sou tão feliz. Por quê? Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. E daqui a pouquinho, pela primeira vez, lá na Marambaia, na sede do São Joaquim, a luxuosa, domingo, e estamos lá na Via Show. Na Via Show, a luxuosa. E aí, morena, vamos de Via Show? E aí? Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. E aí, Wanderson? Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Vejam só, mas eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Aqui está a superação e aparelhagem. A Carroça da Saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Só pra recordar, Caribe Show. Saudade. Que não tenho felicidade, porque ela não está aqui. vez com esse meu tormento e o meu coração voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo. E hoje tem aniversário aí das panteras. Que ela se foi ainda. Aliás, das feras, né? E nem por um momento eu a esqueci. Agora, pai. A do pai das feras. Aniversário dele, meu irmão, é tudo por conta. Tá bonito. DJ Tom Máximo. E aí, Nath? Oi? Leva meu recado pra ela, sopra bem no ouvido dela tudo que eu vou lhe dizer. Diga, vindo, que é grande a minha saudade, que não tenho felicidade porque ela não está aqui. Descubra o paradeiro dela, amigo Bento, pra acabar de vez com esse meu tormento e o meu coração voltará a sorrir. Meu amigo André, diga que estou sofrendo. Carreira solo, é? Carinho, desde que ela meu se Deus. Foi, ainda estou sozinho e nem por um momento eu a esqueci. Descubra o paradeiro dela, amigo Bento, pra acabar de vez com esse meu tormento e o meu coração voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho, desde que ela se foi ainda estou sozinho e nem por um momento eu a esqueci. Sonhei com você, foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. E no sonho eu beijei você. E o que mais? Fala aí. Eu lhe abracei. E ela fazia o quê? Você suspirou e se entregou pra mim. Dos pés à cabeça, né, filha? Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. E a saudade? A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. E aí? O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. E chegando agora, olha aí, Pantera. Meu patrão Nilson, do Chute Certo, já na área. E já já vamos jogar uns bonés aí do Chute Certo pra galera, viu? Eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se que é isso, quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Vou jogar já já. Chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor. E aí, Pantera? Pra viver aqui junto. Lindo. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte por favor. Você, amor, pra quê? Pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Vale, DJ Tom! Toca mais uma na carroça! Oh, oh, oh, oh. bicho! Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita, eu não resisto sua tentação. Como é que é, hein? Você invade meu mundo. Caribe, bicho! Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundo. Marcelo Henrique. E com carinho aos poucos me cita, eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me. Nosso patrão Nilson tá ali, ouviu, Marcelo? Em minutos me faz. E a galera do Chute Certo, estamos aqui. E daqui a pouquinho vamos jogar bonés aí do Chute Certo pra galera. Daqui a pouquinho! É demais pro meu coração. Ah, DJ! É pro meu coração. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. E a saudade? Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado. Meu corpo inteiro está tremendo de vontade. E aquele desejo? De desejo. Desejo louco de te amar. E hoje é aniversário aí do patriarca das feras. É? Só está faltando você. 75 chegar. Anos dele, meu irmão. What? Dale, Tom! Marcelo Henrique, tudo certo aí? A do Dorival tá aqui. Goiacô. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. Desejo louco de te amar. E aí? Só está faltando você chegar. Só está faltando. Alô? Você chegar. Thank you. Ouro. Curti, sofro sempre carências. Como é que é, hein? Beijo, desejo do amante no corpo do amado. Curti, sofro sempre carências. Já dando o pontapé inicial. Já tem o maestro. Amor, é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo o que me faz dizer sim. E daqui a pouquinho a gente vai jogar uns bonés do chute certo. Seja tarde, patrocinado aí pelo Tom Máximo. Viu, gente? Chute certo. O sol derrete. O site que você faz aquela aposta dos times. Ok, e claro, a gente vai jogar uns bonés aí pra galera. Pra galera que dá valor. Vamos, Nilson! Tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti, só você. Alô! Fuga! E aí, filha? Eu sei que às vezes dói meu coração. Por que dói esse coração? Joguei pro alto uma paixão. Mas por que você fez isso? Talvez um dia volte a te encontrar aqui na carroça. Bem sei. Queria te amar. Então lembra, vai! Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. E aquele gatinho? Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. E ela tá na área. Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone. Tá na área. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Ela tá na área. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te reconquistar. Viagem nesse tempo, aonde tempo era muito bom, né? E o Tom Máximo toca assim. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração, ele precisa de carinho. Esse amor, meu amigo William, lá de Salinas, tá na área. O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar só. Nesse tempo, a rica namorava de porta, né? Você vem dizer que é o fim. E bem, nunca pensei que você fosse assim. Nessa estúdio dos guerreiros, só quem sofre é o coração. Não vá lá do justiceiro, é? Não me entregue a solidão. Mas é onde tudo começou. Goodbye jamais, meu bem. Não é? Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Vou tocar uma aqui pro Ivan. Alô! Aí, Dorival, é pra você! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. E aí, Miriam? Que já é. Vai gravar o estado ou não vai? Não! Você brincou com os meus sentimentos. Na época! Justo eu que só queria te amar. Pra sempre, vai! Pra sempre amar. Você me perdeu. E ela tá na área. Não deu valor em mim. No meu amor. Qual foi, mano? Não vou. Perdeu um grande amor. Engraçado, né? É que quando o cara vai embora com outra, aí a mulher fica gravando o áudio, né? Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei. Principalmente aquelas que ficam na fita, né? Amiga Mauri, um abraço. Me dissesse adeus. E aí, morena? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Para você é o brega caribe. Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Pra frente, pra trás, é bom demais. Dançando sem parar. Moreninha ou lourinha, eu vou te levar. No embalo desse som, alô garçom, não deixa o copo secar. Dançando sem parar.

vestidinho, hein, filha? Bailando cumbia, mi compadre, bailando cumbia, mi comadre, bailando cumbia, mi compadre, bailando cumbia, mi comadre. Meu amigo Natan, Jack, um abraço pra você aqui do Tom, viu? Olha o Pablo! Olha o William! Deixa eu abraçar também o Rogério da Pedreira, já na área. Cadê o Tota? Deve estar do lado. Ah, tá. Carreira solo. Bora, Rogério! Chute certo! Já já tem boné pra galera aí do chute certo! DJ Tom! Desconto, viu, garçom? Olha o caqueado. Olha o caqueado. All they do is abla, abla. Uhul. See them in a shop, shop. On my door and knock, knock. Red logo, logo. On my e aí, Jamaica. Get the clearance, get the clearance. Do ja, ja. Jamaica, presta ação. Aqui tá uma rede. Get the clearance, get the clearance. Do ja, ja. O andarilho tá na área. Curió! Rica. Cateado. Segura. Oba. Porque eu não sei. What they want to dance all day. Senhor Dão. Atenção, garçom Romário. Fecha aí um pacote de cerveja aqui na mesa do Júnior Velhão. Olha a irmã dele, mano. Sabe ele agora. E aí? A gente já está aí vendendo os abadais do Bloco do Chifrão, gente. Abadais do Bloco do Chifrão, você já encontra aí com o Luciano, ou você encontra nas lojas Ana Bolsas, em todos os shoppings de Belém. Tá ok? Bloco do Chifrão esse ano vai pipocar! A cholo we, coração de uma mulher. Aê, aê, que bueno es. Rico. E aí, Pablo? Segura. Vou falando. Itamacu. Amacillé, macillé. Masilla, mamazonga, mazonga, mamacilla, masilla, mamazonga, mazonga, mamacilla, mazonga, botigua, mazonga, botigua, mazonga, botigua, mazonga, lo caqueado. Al África, huepaya, al África, huepaya, al África, recata, al África, recata, al África, huepaya, al África, huepaya, al África, huetambo, al África, huetambo, masilla. Mamazonga, mazonga, mamacilla, masilla, mamazonga, mazonga, mamacilla, botigua, botigua, botigua, botigua, olala, olala, olala, olala, curta, curta, qué buena que está, curta, curta, qué buena que está, curta, curta, qué buena que está, curta, curta, qué buena que está, con sabor antillano. Só lembrando que daqui a pouquinho a luxuosa carroça da saudade chegando pela primeira vez lá na Marambaia, na sede do São Joaquim. E claro, você não pode perder. Daqui a pouquinho, sede do São Joaquim, recebendo a luxuosa carroça da saudade. Beleza? No domingo é Via Show. A gente vai estar lá no Via Show, na festa do Repá. E você é o nosso convidado muito especial. Beleza? E esto se baila em Venezuela e nas Islas del Caribe. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado.